Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Belloc, interessante. Tem até o meu número marcado. Exatamente. Obviamente, como bala, é inútil. Afinal, quem pagaria $1 milhão para me matar? Maridos enciumados, chefes indignados, alfaiates humilhados. A lista não tem fim. Aqui é o Rafa. Aqui é o Roger Gilzão. Que merda, aqui é o... E aqui é o Lucia Brosnan. Meu bastão, acho que... Ele ficou zoado? Não. Está tranquilo, cara. Se você quer ser chamado de Roger, não tem problema, não. Eu não critico. Você gostou de Roger Gilzão? Eu sou o Ricardão, então, velho. Pode... Nossa. Aqui é o Ricardão. Descendo o nível, porque é a segunda parte do podcast sobre James Bond, galera. Estamos aqui reunidos novamente... Aqui é o Rafa Tequen, estou aqui com a galera do Bondcast, Gil, Sérgio e Lúcio. É nóis. É isso aí. E Léo Neves não está presente agora no começo desse podcast, mas ele vai retornar na parte do James Bond favorito dele, que é o Timothy Dalton. E nós vamos falar sobre Timothy Dalton e nós vamos falar antes de Roger Moore. E o cast é dedicado a esses dois, os James Bonds dos anos 70 e 80. No último podcast, a gente falou, por último, do George Lazenby. Mas o último filme antes do primeiro, olha só, o último antes do primeiro, do Roger Moore, o filme era Diamantes São Eternos. Chamaram novamente o Sean Connery. Depois disso, ele disse, bom, galera, tchau. Tiveram que chamar nunca mais outra vez, né? E aí foi ironicamente utilizado como título, né? Mas parece que o Sean Connery podia até prosseguir. Parece que eles estavam pensando nele pra também o Vive e Deixe Morrer. É, eles ofereceram metade do planeta, ele pediu a Via Láctea inteira. É, não rolou. Eles ficaram com essa hipótese, né? Mas já dá pra perceber que o roteiro do Vive e Deixe Morrer... Ele é escrito por um Bond de novo, né? Sim. Ele não é, eles esperavam... Eles tinham uma... Como que eu posso dizer? Eles tinham um fiozinho de esperança de que o Sean Connery voltava. Mas no fundo, eles sabiam que era muito caro pra pagar e não valia a pena, né? É, e quando eles viram o Sean Connery no Diamantes Eternos, eles tinham certeza que o Roger Moore ia a escolha certa, né? E o próprio Sean Connery também... O combinado pra ele fazer o Diamantes Eternos não foi cumprido. Que era, além de dar... metade do planeta pra ele, eles iriam bancar mais dois filmes dele no ano seguinte. E eles acabaram bancando só um, não bancaram outro filme, e isso ajudou mais ainda ele se desgostar. As portas foram abertas pro melhor James Bond de todos os tempos. Depois de Pierce Brosnan, esse é meu favorito e briga pela posição de primeiro. Roger Moore, ou Ian Fleming, inclusive, já meio que queria ele, né? Pensava talvez em ele ser o James Bond, né? Pensamento dele, né? Só que na época, ele, se eu não me engano, ele tava comprometido com a série O Santo. Foi nos anos 60 mesmo. O Roger Moore foi cogitado até antes do Sean Connery. Sempre tava com o outro, The Persuaders, depois com O Santo. Mas em 69 foi quando ele tava fazendo O Santo, né? Que aí não rolou por conta disso. E a gente nunca pode dizer também o que... Ah, imagine se tivesse o Roger Moore nos anos 60, como ia ser. Mas eu penso que foi ótimo ele estar nessa época, anos 70. Que foi uma época que eles sabiam que naquele momento eles precisavam, mais do que tudo, adaptar um novo James Bond. Não adiantava você pegar um filme do Sean Connery e colocar um novo ator. Então, como o próprio Sérgio disse, foi um filme já meio que pensado para um novo James Bond. E Vive e Deixe Morrer, né, que é o primeiro filme do Roger Moore, primeiro que ele começa o filme com a abertura de Paul McCartney, né, que fica uma música já bem forte na franquia. Olhando por esse lado, cara, não teve nenhum tema grande antes, tá bom, tivemos Goldfinger e tal, mas nenhum tem o impacto que teve o Paul McCartney, nenhum era um rock pesado. Ele já era um Beatle, já era consagrado, né? Verdade. Você, até então você não tinha realmente uma... Tinha Tom Jones, né? Mas a música em si, apesar de ser o Tom Jones, a música é legal, mas não é tão impactante. Não é uma música que depois de muitos anos, como é hoje, você vai ouvir na rádio, né? Toca na rádio às vezes. Daí ele toca nos shows, né? É um dos pontos principais dos shows. Vive e Deixe Morrer era o segundo livro de James Bond e acabou sendo adaptado como o primeiro filme do Roger Moore. Resolveu pegar um ator mais conhecido, né? Em vez de pegar um ator desconhecido, né? Até pela série, ele era bem famoso, já. Até pela série O Santo ele já era famoso também, né? Já era conhecido. É, ele era um ator bem famoso na Inglaterra, já tudo. Então, quer dizer, não foi um tiro no escuro igual foi com o George Lazenby, né? Eles pegaram o nome do vilão. O resto é quase tudo novo. A famosa cena do tubarão com o Felix Leiter, que é no License to Kill. O Lucian também, né? O Lucian novo. É, License to Kill é desse livro. A cena do Somente para os Seus Olhos, que o Bond é arrastado com a moça pelo oceano, os tubarões atacarem, é desse livro. Então, as melhores partes desse livro acabaram não entrando para esse filme. Foram usadas posteriormente em outros filmes. E o plot do livro e do filme é consideravelmente diferente. É bem mais próximo do License to Kill, né? Tá bom que foi utilizado várias partes, mas o plot é muito mais parecido com o License to Kill. Que, estranhamente, a gente vai chegar lá, mas já dando um pitaco aqui, o License to Kill é o primeiro filme de James Bond que não tem um título fleminiano, né? Não é um filme baseado num livro. E, na verdade, o plot inteiro do filme é baseado no livro do Live and Let Die. Deu pra entender a zona? Isso também é semelhante com Diamantes São Eternos, né? Você pega um Raker, coloca ali a história, coloca e não dá certo, né? Aí anos depois, tenta com o Pierce Brosnan, coloca Die Another Day. Não dá certo ainda, né? Então, no caso, é uma história que nunca deu certo, né? My name is Bond. James Bond. Mas depois de Vive e Deixe Morrer, teve vários outros filmes. Teve O Homem da Pistola de Ouro, teve Espião Que Me Amava, que é um grande filme, mas eu gostaria de perguntar... Espião Que Me Amava! Não fala muito rápido que fica complicado. Fica complicado, né? Eu, particularmente, só uma opinião rápida aqui, Vive e Deixe Morrer é um filme que eu não gosto tanto. Assim, eu não sei quanto a vocês, mas não é um dos meus favoritos, tão longe de ser. Eu acho o filme legal. Espião Que Me Amava, que foi o primeiro podcast que o Rafa participou. Espião Que Me Amava foi o primeiro podcast que eu participei. E lá eu falei Espião Que Me Amava é rápido, né? E não foi bom o resultado, né? É, tá vendo? Primeiro filme que vocês viram com Roger Moore, eu gostaria de perguntar primeiro ao Gilzão, que é grande fã dele. O Homem com a Pistola de Ouro. Puxa. Filme que gosta tanto do Roger Moore. Aí, Scaramanga, Três Mamilos. Eu achava que era o Moonraker, mas a minha lembrança assim, mais antiga de um filme do James Bond é o Homem com a Pistola de Ouro. Ou o Homem das Três Tetas. É legal que o quem interpreta o Scaramanga é o Christopher Reeve. Que ele Christopher Lee. Exatamente. Falecido, você me fala isso, às vezes eu não acredito, que ele ficou tanto tempo vivo, né, rapaz? Pra mim ele estaria vivo até hoje. Né? É. Não, esquecido. Eu achei que ele era da galera da Rainha Elizabeth, tá ligado? Vamos colocar ele pra interpretar o Munra no Thundercats. Exatamente, bem. Então, isso, a galera me falava que o Christopher Lee tinha feito um pacto com o diabo, tá ligado? O diabo tinha pedido pra ele o segredo da imortalidade. Aí ele falou pro diabo que só se o diabo entregasse a alma pra ele. É, isso. Não rolou aí o pacto direito. Esperança, luz e união não são apenas palavras. E ele é primo do Ian Fleming, né? Uhum. É, não sei em que grau. É, exatamente, mas o Ian Fleming até pensava, né, que ele poderia ter sido o Dr. No. Poderia ter exatamente sido Dr. No. Ele foi cogitado e convidado pelo Fleming pra fazer o Dr. No. Só que ele não casava, né? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ainda bem que, no caso, ele foi fazer o Scaramanga, que é um vilão de algo bem... É legal que ele começa como assassino, depois ele passa por um grande vilão megalomaníaco, né? O interessante é que não é nem um filme dos melhores da franquia, mas o Scaramanga é um vilão bastante lembrado pelo pessoal. Mesmo que não sendo lá essas coisas... Sim. O vilão ficou bastante querido pelo público. Era o que eu ia falar, tipo, o filme, ele é até um dos piores da série, na minha humilde opinião. Se a gente colocar uma lista de 5, acho que o Homem com a Pistola de Ouro deve estar lá. Só que o vilão é muito fleminiano, né? Se é que essa palavra existe. Ele é a cara do vilão de Ian Fleming, aquele cara megalomaníaco e tal, apesar de surgir como um assassino de aluguel, né? E ele tem a arma, a característica própria, que são os três mamilos. É um cara diferente, alto, imponente. É o Eu não sei quem foi que falou isso num podcast, mas eu achei tão legal. É o irmão gêmeo da literatura, né? O cara que é igual ao James Bond, eu achei isso tão legal, tão fino. Isso trouxe ele para um patamar tão de vilão foda de James Bond, que é um dos melhores vilões de James Bond, apesar de ser um dos piores papéis da história do Christopher Lee, né? Tem uma imagem que é a cena do duelo deles, né? Que eles estão de costas um pro outro, como dois pistoleiros. Já o Roger Moore com a Walter PPK e ele com a Golden Gun. Eu acho bem legal, assim, se for dividir essa imagem, é como se fosse um espelho um do outro, né? E tem um lance de espelhos, inclusive, no filme, né? Naquele parque de diversões, mini parque de diversões que ele tem na caverna dele. É, realmente é um filme que... O filme não é tão bom, assim, sabe? Tem uma das piores Bond Girls de todas, Mary Goodnight, que nos livros é secretária do James Bond, e aqui aparece, acho que também como, né, secretária do James Bond, não sei se é exatamente assim, mas você não acredita que ela ajudaria o James Bond numa missão, não dá pra acreditar. ela atrapalha isso, verdade. Sim. Que a lembrança que eu tenho é de moleque assistindo Sessão da Tarde, né, das cenas que eu mais tenho lembrança, assim, por exemplo, Code Kung Fu... É a cena dele te arrancando o terceiro mamilo quando ele vai se disfarçar de escaramanga, tá ligado? Ele colando adesivo na teta também é muito engraçado, né? É, ele no barco... Pega o adesivo do mateta. Esse daí acho que é o mais galhofa, né, cara, de todos os bons. Ah, não, velho. Não é, velho. O mais galhofa é o Moonraker, né, velho? Ah, é. Esquecemos, né? Né? Quase. Você que escuta o Banco de Cérebros e não conhece o Bondcast, dá uma passada lá, cara, porque tem duas piadas muito preconceituosas do senhor Gilzão que está aqui. É o humor negro, né, velho? São três mamilos, né? Se a imaginação de Ian Fleming desse mais um pouco, seriam duas pistolas de ouro. Carlos Alberto, por favor. Esse gold member. Mas, Sérgio, primeira vez que você viu o Roger Moore, cara? Primeira vez foi em Moonraker, infelizmente. Infelizmente não, porque agora eu vou defender esse filme. O Espião que Me Amava, terceiro filme do Roger Moore, sem dúvida, pra mim, é o melhor filme dele. Todos os outros filmes são bons, eu gosto de assistir. Cara, eu gosto muito de Octopus, que eu vou falar depois. Mas pra mim, é o melhor Espião que Me Amava, que se sobressai. É, Star Wars estreou em 77. O pessoal ficou maluco, né? Tipo, vamos fazer um Star Wars com James Bond. E aí pegaram uma que deu certo, né, no Espelho que Me Amava e colocaram em Moonraker, né, com James Bond. É o mesmo roteiro, né? Muito engraçado. É exatamente o mesmo roteiro, cara. Eu acho assim, o Moonraker, se você tira as pistolas lasers, tá ligado? Até fica um filme bom. Ah, mas é legal, cara, os agentes americanos da CIA, assim, sabe, com pistolinhas lasers no espaço. Não é legal? Mas, assim, é um filme legal, apesar de ser o pior do Roger Moore, um dos piores da série, na minha opinião. Ele vem no Brasil, cara. Ah, isso não ajuda muito também, não, né, mas tudo bem. Tem novamente Jaws agora no espaço, né, cara? Que antes ele era um mongoloide cruel, no Moonraker ele é um bocó. Aí é que tá, eles criam o Jaws tão bem no Espião que Me Amava, tão legal, um personagem tão foda, conseguem cagar tão fedido. Porque o Jaws faz todo sentido ali, né? Porque primeiro que tava na vibe tubarão, né? Aí você tem essa referência. Num filme que faz todo sentido, que a ambientação dele é o vilão que, né, tem planos marítimos. Stromberg, que é o vilão, inclusive ele tem uma das maiores mortes da história da franquia, porque dá agonia, assim, ver os caras tomando aquele tiro. E ele morre realmente com vontade naquela cena, né? Mas... Você lembra dele, cara? Morrer com vontade é bom. Era uma agonia, cara, velho. A maior morte é a do Mr. Big, tá, Nanda? Sim, ele vira Preta Gil e morre. Você não tem um Joker fazendo piadinhas irônicas, mas você tem aqui o Gil. Que é um cara de 30 fazendo piada. 30 piadas, né? 18. Lamento informá-la, Major, que o agente Sergei Borsov foi morto. Em missão, em Berngarten, nos Alpes austríacos. Ocorrência trágica, camarada general. Não podemos deixar de notar que você e o agente Borsov são muito mais do que amigos por algum tempo. Eu lamento muito. Como ele morreu? Não temos todos os detalhes, mas parece que havia se envolvido numa operação do Serviço Secreto Britânico. Mantenha-me informada, camarada general. Eu gostaria muito de conhecer a pessoa responsável pela morte dele. Espião que me amava é... Prestem atenção, ouvintes, ele vai falar espião que mamava. Não vou falar. Vai. Espião que me amava... Ah, tá. O que me amava, que ele me amava, era apaixonado por mim. Olá, Marilene. Tem uma diferença absurda na direção, porque você tem o Guy Hamilton, que ele dirigiu o Goldfinger, né? Também, Diamantes São Eternos. E aí ele dirigiu Vive e Deixe Morrer e O Homem com a Pistola de Ouro. Só que parecia que ele tinha medo de gastar o orçamento do filme, porque o filme tinha aspecto pobre. Não sei se isso tem a ver também. Como tava no meio decadente já a parceria do Cube Broccoli com o Howard Zaltzman, né? Talvez os caras não tava abrindo a mão em tua mão aí pra gastar também, né? Não sei. Até bom, porque o Homem com a Pistola de Ouro é o último filme do Howard Zaltzman na produção, né? Na verdade, o Cub tava munido de dinheiro, mas o Zaltzman, ele era um apostador, né? E ele perdeu todo o dinheiro dele apostando. Pode ser que isso seja reflexo, sim, né? A gente nunca teve uma confirmação, entre aspas, né? Isso aconteceu nesses filmes. Quem tava bancando tudo praticamente sozinho era o Broccoli, né? Tanto é que ele pega toda a franquia pra ele depois. Compra a parte do Saltzman que tava falido. Você percebe isso. É James Bond de várias locações ótimas, sabe? E visualmente são muito bonitas. Peter Lamont, né? É um visual ótimo ali, né? Saber um pouco mais sobre o Peter Lamont, entra no nosso site podcast. Olha, eu tô daí, como? Tem um texto muito bom lá. Meu pai do céu, cara. Quem foi que escreveu esse texto? Quando eu vou no podcast de vocês, não fica toda hora isso daí não, cara. Já dá uma pinceladinha sobre por que que o Peter Lamont tem tanta genialidade, porque ele trabalhou com o cara certo. Um filme que tem um humor ótimo, interação que o Bond tem com a Amazova, também conhecida como aquele filme lá que copiaram o nome, né, pro Vin Diesel, que é o Triple X. Triple X pra mim é ligado a um gênero de filme também muito legal. Filmes infantis, né, sobre X-Men, não é? Você tá querendo dizer isso? Né? Não. Triple X, Triple X, XXX, versões de filmes de um gênero adulto. Ele tá explicando, é sério. Eu sei, cara. Ela não é retardada. É um grande filme, cara. Esse filme que me amava. Se for levar em consideração o quesito Roger Moore, vai apresentar o Roger Moore pra alguém, é um grande filme. Olhando a franquia Roger Moore, acho que o único grande filme, o único blockbuster com alma, diremos assim, é o Espião que Me Amava. Os outros são só blockbusters. Uns bons, outros ruins, mas o único que tem alma é o Espião que Me Amava. Eu me lembro de ter assistido na Sessão da Tarde da Vida. Passou muito na Sessão da Tarde. Passou, né? Muito. Sim, é. Nossa. Cara, aquela cena do Jaws matando o tubarão, aquilo lá deixa qualquer moleque doido, né, cara? Inclusive, no próximo filme ele fica com uma brasileira, quando eu vi que tem uma brasileira daquele jeito. Você ainda ficou entrando nos lugares errados, viu? É que eu não vou nos bailes da terceira idade. Não, filho, vai em evento de anime que você acha mais fácil. Give my curiosity, but what is that? That's my little octopus. Primeira cena que eu vi de Roger Moore, ele tava com uma mulher deitada na cama, olha só, mandando aquele chaveco e tal, de repente caiu uma lâmina na cama. Octopussy, cara. Que é um filme que depois de muito tempo fui ver, né? E, cara, é um filme sensacional. É o penúltimo filme do Roger Moore. E é um filme que deveria ter sido o último, né? Porque o último, A View to a Kill, não... Enfim, é triste, mas é um filme, cara, que tem vilões interessantes, tem a Octopussy ali, porque a maldade tá ali no Homem da Pistola de Ouro, né? E ela retorna a atriz pra, dessa vez, interpretar a Octopussy, né? E você vê uma... muito bem nutrida, viu? Porra, cara, é uma... Bem a ela. Mulher madura, cara, e ótima pro Roger Moore, né? Uma química perfeita ali dos dois ali, né? É um filme muito, muito divertido você assistir, tem um bom toque de humor. Você tem ali até, acho que talvez, às vezes, certas referências ao a galera já tá um pouco mais velha, né? Porque ele chega pra Moneypenny, já tá a Louise Maxwell mais velha, né? E tem uma nova, uma aprendiz da Moneypenny ali, né? E ele começa a dar em cima dela, e ela meio que faz referência, assim, ah, então quer dizer que agora já fui esquecida, né? Estou velha demais. Né? Mas você que escuta Octopussy, dá um sorrisinho de canto de boca pensando, que nome engraçado, oito chanas, você é um idiota. Ah, vai se fuder. Não é engraçado. Por quê? Por quê? Não é engraçado. Como é, cara? É um puta nome legal, velho. Vocês sabem? Vocês sabem. Estão aqui, sabem. Não é só o nome, né? Cara, você sabe por quê que é Octopussy o nome do filme? Octopussy era o nome de um barco, de um amigo do Fleming, que era caçador de polvo. Cara, mó legal, velho. Mas aí a gente pensando que a gente gosta. Eu gostaria de hoje. Cada um pensando que gosta. Dá licença, mano. Se a gente pensa em piroca, a gente pensa na chana. Oito pulsos, cara. O Sérgio preferia que fosse o Octopiroca, mas tudo bem. E eu fico, cara, a cena é impagável, né? Quando ele ouve o Octopus pela primeira vez, que ele tá ali na cama com a... Não me recordo o nome da Bond Girl. E ele pergunta, que tatuagem é essa? Ela fala, é minha pequena Octopus. Aí o Roger Moore faz uma cara, assim... Ele faz uma cara assim, ciúme é boa, mas... Errou! Perdeu a piada. Caiu na hora que você falou a piada. Cortou, velho. Puta que merda, cara. Pô, preparei minha melhor piada do cast. Pode repetir, cara. Assim, isso nunca acontece com outro cara. É, isso nunca acontece com outro cara. A cara de felicidade do Roger Moore era pensando assim, ciúme é... Tá censurado essa piada ali, velho. A censura tá boa. Luciano. Diga, jovem. Tente pela terceira vez. Tente outra vez, cara. A cara de espanto dele era pensando, se uma é bom, imagina oito. Nossa, tudo isso pra isso? Ai. Mas é oito, né, cara? Não é uma só. Um dia eu chego lá e viro um Gilzão da vida. Tudo bem, tô tentando, me esforço. Entre o Moonraker e Octopussy, tem Somente Para Seus Olhos, né? Que era pra ser o filme que vinha logo depois do Espelho Que Me Amava, mas como teve esse boom de Star Wars, né? Eles resolveram fazer Moonraker. Puta, Star Wars chegou, solta o Moonraker logo. Salto Murray Locke, exatamente. Vocês podem ver também que no final do Espelho Que Me Amava aparece ali nos créditos, né? O fim de Espelho Que Me Amava. James Bond retorna em Somente Para Seus Olhos. Que não é uma mentira, porque se você for ver bem, o James Bond só volta mesmo em Somente Para Seus Olhos. Ali é o Luke Skywalker. E é uma receita que dá errado pro Bond. Sempre que o Bond tenta ser outra coisa que não o Bond, dá errado. Isso foi acontecer depois no Quantum of Solace. Que a gente vai comentar no próximo cast. Exatamente, que ele vai sentar. Sei, Jason Bourne. É legal que depois dessa loucura de Moonraker, que aqui virou o Foguete da Morte, eu nunca falo o título brasileiro, cara. É muito piegas, né? Eu acho muito bom, cara. Eu acho muito bom. É, a ideia do Somente Para Seus Olhos era trazer o James Bond para umas situações mais reais, né? Então você vê que ele vai utilizar o Lotus Spirit. No caso, ele já é explodido, né? Ele tem que utilizar um carrinho ali do Mr. Bean pra poder fugir. Você tem ele em situações mais reais. O final não é megalomaníaco. É um final até mais fraco, assim, se for parar pra pensar. Mas é um filme, eu acho que muito divertido, porque pra quem tá habituado a assistir os filmes de James Bond e gosta do Roger Moore, você tá vendo ali o Roger Moore passando por outras situações. Apesar de não ser o grande filme, é um pratê, assim, pra quem quer mais conteúdo, né? Justamente com seus olhos, foi mais ou menos o lance que eles quiseram fazer com o Cassino Royale. Um James Bond mais com o pé no chão, porque o filme anterior tinha sido muito galhofa, mesma coisa que no Cassino Royale, por isso que ele pode ver que ele não usa gadget, que é o mesmo lance do Cassino Royale e tudo mais. E eles até comentam mesmo nos extras que eles queriam trazer um novo Bond para os anos 80, que deixasse um pouco de lado esse lado tão fantasioso, que tivesse mais o pé no chão. Tem muita gente que reclama da cena que o Bond chuta o carro, que o próprio Roger Moore não gostou muito daquela cena, ele não curtiu fazer aquilo dali, porque ele achava que James Bond não era assim, só que é uma cena muito bacana, né? Ele pensava que o James Bond dele não era assim, na verdade, né? Porque o James Bond parece mesmo, cara. James Bond é realmente um agente com permissão pra matar, né? Se vingou de um cara que matou o brother lá dele, velho. E tem também o último filme de Roger Moore. Infelizmente é triste, né, o final. Tem uma história, nesse filme todo mundo sabe que ele já tá bem mais velho, mas parece que entre o Octopus e a View to a Kill, 007 na mira dos assassinos, parece que o Roger Moore fez umas plásticas que não ajudou muito ele, né? Interessante como no Octopus, que é de 2 anos antes, ele tava inteiraço. Parece que nesses 2 anos, até sair a View to a Kill, o cara envelheceu uns 20 anos. Exato, cara, ele tá bem mais velho e parece que os olhos dele até ficaram mais esbranquecidos, assim, sabe? Ficou muito estranho. E o cabelo dele parece que ficou mais castanho, aí ele ficou aterrorizador, cara. Agressi em 2000, né, velho? Ficou triste, aí você começa o filme com o James Bond numa perseguição e ele tá andando com o carrinho do Mr. Bean de novo. Aí acerta um carro dele na parte de trás, né, e ele anda só com a parte da frente, assim, sabe? Bom, cara, que bom. Nossa! Proeza de Remy Julienne, que depois continuou trabalhando na franquia. Eles podiam cortar a parte da frente e ir de skate, né? Atrás do cara, né? Pegar só as rodinhas e de skate. É legal você ver nos Blu-rays hoje, porque dá pra ver claramente que não é o Roger Moore. Tá bom que você sabe que não é. Vê que não é. Você não só sabe. Exatamente, né, cara? Ah, mas tem várias cenas do Roger Moore que você vê que não é o Roger Moore. No Moonraker, ele pulando no avião atrás do cara do paraquedas, tem uma hora que mostra as imagens mais de longe que você vê que é um cara mais magro. Não lembrou bem, tá? Dá pra ver o Jaws de dente de festa, tá ligado? Aqueles dentes de vampiro de festa de criança. Dá pra ver que é um cara que não é tão grande quanto o Jaws, é um cara normal. É um knick-knack. O knick-knack é colocado. Proporção, né? E o knick-knack nem citamos, né, cara? Dia no... Grande knick-knack. Eu demorei uns 2 anos pra entender depois. É, pra quem não sabe, o knick-knack... É... Alguém lembra o nome do ator? Nelson Ned. É, ele era francês, né? Nelson Ned é foda. Ele se matou, né? Pequenos atores, grandes papéis. Pois é, ele tinha problemas realmente. Acho que eram os órgãos dele. Ele não crescia, né? É, o. Ele fazia dores insuportáveis, ele acabou se matando por causa disso. Você sabe que o Knick-Knack ele é o capanga mais perigoso de todos os vilões, né? Porque ele tá mais próximo do saco, né, velho? Do James Bond, né, velho? Mas o que é mais humilhante na era Roger Moore? Ele arrastando o anão no barco. Ele vestido de palhaço. Cara, mas essa é uma cena legal. O cara se tranca num trem e em 1 minuto sai fantasiado, maquiado, fazendo palhaçada, tá ligado, velho? Pô, vai de mágico, pô. Já tá de smoke. E o Tarzan? Ah, o Tarzan é muito vergonha. Não, aí que tá. A era Roger Moore é agraciada com efeitos sonoros maravilhosos. O carro virando de ponta cabeça. O carro, exatamente, em Homem da Pistola de Ouro. Os caras fizeram a cena, o carro passando de uma ponte pra outra, de um lado pro outro da ponte quebrada, né? E aí os caras vão e colocam um efeitinho, sabe? Você não está pensando... Claro que estou, rapaz. Já ouviu falar no Evil Cannibal? Toda cena foda, os caras brocham ela com um sonzinho de... sei lá o quê. Né? Não tem efeito prático, não tem nada. Eles fizeram... Que tem a cena dos crocodilos, né? É do Vive e Deixe Morrer, que não tem efeito nenhum tal. É uma cena muito legal, ainda toca o bom de time depois. Quem fez essa cena dos crocodilos foi o Ross Kananga, que era o dono do local ali, da fazenda de crocodilos. E o nome do vilão era Kananga, em homenagem a ele. O filho dele que falou pro Roger Moore que o pai dele tinha perdido a perna quando foi pular os jacarés. Acho que ele falou que o pai dele tinha... O crocodilo tinha matado o pai dele. Matado o pai dele, cara. Aquele crocodilo matou meu pai. E era gozação. É, Roger Moore tem essa também. Ele é o James Bond, mas, né, cara... Ele gosta da parte da mulherada, né? Agora, fazer a cena de ação... O Roger Moore sempre falou que ele não gostava de fazer cena de ação, né? Ele não... Não era a praia dele, entendeu? Tô pra te falar que muitas cenas de ação foda que você vai parar o PC James Bond, você remete a Roger Moore. Exato, cara. A cena de abertura do Moonraker roubando paraquedas do cara no ar é linda, cara. Who are you? Bond, James Bond. Exercise Control 007 here. I'll report in an hour. Won't you join me? Better make that 2. Depois de haver o Tio Akil, realmente não dava mais pra continuar com o Roger Moore. Ele já tava bem mais velho, né, pra ser o James Bond. E aí eles precisavam contratar um novo ator. Ator este que tem um grande fã, que é Léo Neves, que acaba de entrar aqui no podcast. Fala aí, Léo. Aí, beleza, todo mundo? O Gilzão, infelizmente, teve que sair, mas aí entra o Léo aqui pra poder completar time. E Léo é grande fã de Timothy Dalton, que é o ator que substituiu Roger Moore no papel de James Bond. Ele foi o Timothy... Timothy vai à escola. É. Parece que é um brother seu de longa data, né? O Timothy. O Dalton ele começou a ser cotado em 1968, né? Assim, logo depois da saída do Sean Connery. O Cubby Broccoli, né? Tava cotando o novo James Bond, né? E querendo ou não, ele acompanhava bastante o trabalho de teatro do Dalton. Até então, o Dalton só tinha feito um filme que era O Leão no Inverno, que é uma obra de Shakespeare, se não me engano. E ele tinha contracenado também naquele que era também o primeiro filme do Anthony Hopkins, né? Então essa situação no filme também ajudou bastante na escolha do Cubby Broccoli pra tentar, pelo menos, trazer o Dalton pra série. Porém, ele teve que recusar, né, na época, por ele ser muito jovem. Ele, como grande fã de James Bond, já conhecia da literatura do personagem, de todos os traços e tudo, ele decidiu não aceitar o papel por ele ser ainda jovem. Na época ele tinha, se não me engano, 26 anos de idade, né? Seria o James Bond mais novo de todos os tempos. Outros momentos, na década de 70, quando o Moore tava batendo na trave pra querer lutar pra um filme de James Bond, aproximadamente ali, se não me engano, em 79... Depois de novo em 82, 86 e finalmente em 87, quando ele veio a ser James Bond no The Living Daylights. Foi mais ou menos que foi depois, lá na frente que a gente vai comentar na parte 3, que foi o Pierce Brosnan, né? Porque, no caso, o Brosnan foi só... não foi tanto quanto o Dalton, né? O Dalton já tava desde um bom tempo, né? E teve várias oportunidades que errou, né? Não deu certo. Mas é interessante isso que você citou, ele já era fã do personagem da literatura, né? O Bond do Timothy Dalton, ele veio com uma nova proposta. É um Bond que ele tem que ser mais pé no chão ali nos anos 80. Apesar de ter algumas coisas que ainda são do Roger Moore, né? Às vezes até um certo tipo de humor, uns gadgets, enfim. The Living Daylights, que é o primeiro filme dele, né? Já traz o Timothy Dalton como um James Bond diferenciado. Ele é um James Bond que teve muita gente que não gostou, que achou que ele era sério demais, mas ele trazia uma carga dramática um pouco mais dos livros, né? De ser realmente um homem que é marcado, que realmente que tem essa frieza, porque ele, porra, não, o que ele faz não é legal, né? Ele é um assassino ao mesmo tempo, né? Ele tem que conviver com mulheres que ele só vai ver uma vez na vida e depois ele nunca vai poder ter um amor de verdade, porque quando ele teve... ele sofreu com isso, né? Sofreu com a morte dela, né? No caso, tem isso. Tadinho, ele não vai poder falar que ama ninguém, tadinho. Dó do Timothy, né? Entra como um James Bond mais pé no chão, né? Uma coisa... e aí, trazida pelo próprio Timothy Dalton, muito mais Fleming, né? Muito mais tirada dos livros do que todos os outros intérpretes. Mas, no The Living Daylights, parece que os produtores não pensavam assim ainda, né? O filme foi todo desenhado pensando na continuação do Roger Moore, se é que isso é possível. Eles já tinham alugado todas as cadeiras de roda que eles tinham lá na ficar segurando ele, que nem fizeram com o Pedro Armendáriz, né? From Russia. A gente até cita muito disso das cenas do tapete voador no The Living Daylights, que, meu, é cena Roger Moore total, né? Isso, ainda bem que aquilo foi cortado do filme final, porque não faz o menor sentido. Teria um tapete voador no filme? Foi ideia. Ele ia pegar um tapete e sair deslizando por cima de uns fios. Foi ideia do Michael G. Wilson. Então, né? Teoria é nossa, Felipe, que foi ideia do Michael G. Wilson. Quando Timothy vai à escola. O roteiro em si do filme, até mesmo a tiragem final dele, tem sempre um pouco de Roger Moore nele. Você pode ver, por exemplo, na cena do gelo, por exemplo, na qual o James Bond é perseguido e ele entra numa casinha e anda até uns metros pra casinha, ou quando ele faz aquele círculo em volta do carro de polícia e afunda ele no gelo. Que é uma cena de ação bem legal, cara. É uma cena legal. Mas você consegue enxergar bem ali o James Bond e Roger Moore, sabe? Que era um roteiro originalmente feito para Roger Moore, né? As tiradas que ele faz de vez em quando, né? No Timothy Dalton acaba se tornando bem irônico da coisa, né? A abertura do filme em si já é uma cena muito interessante, que você tem ali um treinamento da sessão 00, de repente aparece um assassino realmente ali de verdade, e o James Bond vai atrás dele. Ou o Timothy Dalton realmente correndo ali, o Timothy Dalton queria fazer tudo mesmo, ele fazia cenas de ação, né? É um retardado, né? Não, que isso, cara? E salvas pros outros dois 00, que uns parece muito com Roger Moore e outros parece com o George Lazenby. Proposital, né, cara? Foi pra fazer aquela sacada do review do novo James Bond. E do George Lazenby, eles mataram com gosto, né, cara? Que ele tá ali preso ali a corda, né? E aí o cara vai e corta e você vê ali o sofrimento do cara. Tá fazendo uma escalada. Assim que ele vê o assassino tirando a faquinha. Não! Ah! Pior, né? E você vê ali os Smith espiona, né? Que é Mortals Espiões, né? É, aliás, a premissa do filme é essa, né? O nome do James Bond chega até a aparecer na lista ali, né? Smith espiona acaba sendo uma forma de reacender a atenção entre Rússia e Estados Unidos pra reacender novamente a economia da guerra, a venda de armas. O próprio Pushkin, né? Que ele é o líder russo lá dos exércitos, não sei o quê. Não foi ideia dele, isso é a ideia de um dos subordinados dele, que tava começando a corromper as coisas por dentro. Tava começando a comprar arma por fora, traficando ópio e tirando lucro disso. Então ele só usou essa premissa pra realmente trazer o bonde pra investigar o que tá acontecendo mesmo. Tem mais um véu assim por cima. É um filme que realmente é anos 80, né? Finalmente. Porque você vê ali o Roger Moore, ele tá nos anos 80, mas ainda traz um estilo meio anos 70, né? Ainda tá na característica dele mesmo. Quando vai o Timothy Dalton, aí é anos 80 mesmo, né? Eu gosto muito do filme, tanto do uso da trilha sonora. Trilha sonora desse filme, que é a última do John Barry. E ele tá ali fazendo já um estilo anos 80, já usa a sonoridade da época para poder fazer uma trilha bem interessante. A trilha também de músicas compostas pro filme. Exatamente. A música de fechamento. If You're as a Man, e tem também outra que toca com o vilão, né? O Necros. Tá sempre utilizando o fone de ouvido, escutando a música da banda. Ele mata os outros com o fone de ouvido, né? Cena do coquetel Molotov, né? É a cena dele invadindo ali lá o... Era a casa de campo da M6. É, casa de campo da M6. Ele jogando leite explosivo, cara. É muito Molotov. Né? E você tem ali também um mordomo que é porradeiro, né, cara? Cai na porrada com ele ali. Maior briga, tipo assim, mão a mão que teve no filme foi aquela. Não, cara. Depois, no final, você tem uma sensacional que é eles num avião de carga, né? Segurando na rede que tá com todos os sacos com ópio. Isso tudo com uma bomba armada, né? Dá até uma aflição porque os caras fizeram realmente. São os dublês ali, né? Brigando. Eles têm, obviamente, um paraquedas nas costas, né? Um paraquedas pequeno, né? Mas... Tem um paraquedas? Não. Se não falasse, Rafael! Dublê BJ Worth, né? Desenvolveu o menor paraquedas até então do mundo. Um paraquedas portátil pequenininho que cabia atrás do colete que ele tava usando por cima. Bom, eu não pularia com o maior paraquedas do mundo, né? Imagina com menor. Com menor, né? Your license to kill is revoked. And I require you to hand over your weapon. Vocês assistiram Timothy Dalton na TV, Chico? Passou sim, na Globo passou. E até eu achei estranho. Não me parecia James Bond. Imagina uma criança, cara, assistindo os filmes. Assiste vários filmes de James Bond. Depois assiste um do Dalton. Foi The Living Daylights que eu assisti primeiro. Foi um choque. Tanto que eu pensei que era alguma continuação, assim, não oficial. Alguma coisa que não... Não tinha ligação nenhuma, né? É, que não tinha ligação por ser tão diferente. No princípio, eu não curtia muito o Dalton, não, cara. Só depois que eu li os livros, que eu sabia quem realmente é James Bond, que eu comecei a dar valor pro Dalton. Foi um ótimo James Bond, principalmente nesse filme, ele é um excelente Bond num filme fraco. É um filme muito interessante de você assistir, mas realmente é mais fraco. Tem algumas coisas que são realmente ali ainda do Roger Moore. Eu lembro de ter conhecimento dos dois filmes do Timothy Dalton. Mas se não me engano, eu só vi os filmes de cabo a rabo depois de comprar na Ultimate Edition. Ou de alugar em alguma locadora, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas o que eu me lembro foi uma empatia instantânea. Porque eu lembro de ter visto primeiro o License to Kill, né? Um filme total dos anos 90, sabe? Anos 80. Eu vejo o License to Kill como um filme de anos 90. Já anos 90? É Duro de Matar. Então eu vejo um filme muito à frente da sua época. Gosto muito, gosto até hoje, né? E foi aquilo. Como eu vi primeiro e vi o melhor filme do Timothy Dalton, eu falei, porra, o Timothy Dalton é fodão. E realmente é, né? O License to Kill funciona bem melhor. Até porque foi escrito pro Dalton, né? Daí já não é. Principalmente quando você tem um grande vilão como o Fran Sanchez, né? Sim. O Robert Davi foi muito bom, cara. Robert Davi, cara, que vilão realmente. Ele se vê como um vilão mal por natureza, né? Não é um cara com um plano megalomaníaco. Ele é o Pablo Escobar da época, né? Inclusive o filme, na parte aquária filmada no México, Eles dão o nome de Eastmo City, né? Primeira vez no filme James Bond. Pra não linkar ninguém. É, pra não linkar ninguém. E a primeira vez no filme James Bond na qual tem um país fictício na qual o filme se passa. Até depois nunca mais teve, né? Porque a ideia mesmo é James Bond ir em lugares paradisíacos e, enfim, visitar lugares que existam realmente de fato, né? Nesse caso era necessário que fosse criar um fictício. Que nesse momento do mundo era interessante que não se criassem inimizades, digamos assim. Exato. Tanto é que Quantum of Solace eles voltam pra esse esquema, né? E eles falam que o cara é boliviano e acabou. Anos atrás, quando eu realmente me tornei um fã assíduo de James Bond, eu pesquisei um pouquinho a respeito dos filmes, né? E sempre fiquei fascinado pelos filmes, tipo, caramba, pouco se vê a respeito desses dois filmes, né? Eu, quando tinha ainda a TV a cabo aqui, tentando ver na TNT, tipo, putz, não vai passar junto esses dois filmes aqui que eu ainda não vi, tenho interesse de ver. Então se criou aquele tipo, aquele estigma. Ah, como é que é um filme de Timothy Dalton? Como que será que esse ator trabalha bem? Será que é legal? Vamos lá. Então num dia, passando no shopping, eu vim em uma loja de DVD do The Living Daylights. Dali em diante, cara, na vez que eu coloquei no meu DVD, eu falei, putz, esse é o James Bond. Mas The Living Daylights foi o primeiro filme que eu vi, né? Eu tinha conhecimento, já tinha ouvido falar dele. Eu tinha já assistido Looney Tunes de Volta à Ação, que é o filme que o Timothy Dalton faz uma espécie de James Bond, só que ele é pai do Brendan Fraser, né? Então não faz muito sentido. Fui atrás, assisti pela primeira vez. Dormi no filme. Fui assistir na segunda vez, dormi de novo. Eu tenho um sério problema, galera. Esse pode ser o melhor filme de planeta inteiro, meu filme favorito, enfim. Vou dormir se tiver mais de madrugada, tiver com um leve sono, enfim. Mas na época eu achava que era o filme mesmo. Depois que eu fui reassistir com calma e tal, e fui ver que era um filme muito divertido, né? Ainda assim, né? E foi amadurecendo a ideia na minha cabeça depois. E é uma história bem mais madura, né? Realmente feita ali pra Timothy Dalton. Isso aqui, infelizmente, foi o último filme dele, né? É, infelizmente ele acabou não durando muito no papel, né? Até porque se reiniciou novamente a primeira grande queda da MGM. Tava devendo até as calças. A marca e os direitos do time James Bond na venda. Mas, felizmente, não se concretizaram nenhum negócio. Então, se teve esse grande vácuo aí de 6 anos entre License to Kill e o próximo filme, que foi o GoldenEye, né? Nesse Timothy Dalton acabou ficando desgastado, porque isso acabava trazendo alguns outros projetos dele no cinema, tanto no teatro, e ele acabou largando o papel em 94. Você tem uma época que não era propícia pra ele, né? Como James Bond, foi, no caso, ele como James Bond foi ótimo, né? Mas não era uma época propícia porque a galera já estava mais, digamos, cansada de James Bond, né? Por mais que tinha essa renovação, você em 89 você tem De Volta para o Futuro 2, ali com Sean Connery, o Indiana Jones e a Última Cruzada, você tem Batman de 89, cara, você tem vários filmes ali que ofuscaram ele. Até aquele instante em 87, mais ou menos, a gente já tinha tido Exterminador do Futuro, Humano para Matar, Rambo, Duro de Matar. Então, cara, era um período, pelo menos no cinema, na qual o protagonista tinha que ser o brucutu, o matador de tudo, de velhinhas, tá ligado? Então esse acabou buscando bastante James Bond, que até aquele momento era visto ainda com aquela imagem meio de Roger Moore, sabe? Ainda mais a fanbase que tinha ainda na época, estava muito ainda atrelada à visão do Roger Moore. Ao James Bond que ele constituiu, lógico, o cara ficou 12 anos no papel e fez 7 filmes, né? Então é mais do que natural... Foi pouco. Então é natural que se crie uma imagem de que James Bond era daquela forma ali até então. Então quando teve essa reimaginação do James Bond a partir de 87 com The Living Daylight, foi um choque muito grande também. Então isso aí também acabou buscando bastante sucesso do filme, fora que em 89 teve aqueles impasses com material de propaganda do License to Kill, que teve que mudar de nome durante ainda a pré-produção. O Revoked, eu tava falando. Que antes se chamava License Revoked, aí depois foi se passar pra License to Kill. Lá, License Revoked é quando você perde a carteira de motorista, né? Isso. E aí, tipo, ia perder completamente o sentido do filme. Ia ser 007 sem licença para dirigir, né? É, então. Dirigir, é. Eles até investiram um pouco em divulgação dele, eles tiveram que cortar gasto porque não tinha dinheiro, foram gravar no México porque ia ser mais barato que gravar em Pinewood. Então ele tava meio sem grana, né, cara, já pra produzir o filme, e isso acabou repercutindo a falta de divulgação do filme depois. Acabou culminando com os últimos lugares aí na arrecadação. Então, infelizmente, foi o James Bond certo pra uma era errada, na minha opinião. É. É, e mais uma vez por conta das diversas quebras da MGM durante a vida dela, né? A Sony só tá nessa brincadeira, ela só distribui os filmes de James Bond porque a MGM voltou a quebrar. Aí teve a greve dos roteiristas, enfim, nisso a gente vai entrar na parte 3. Chegamos ao final desse podcast, mas antes, nós vamos aqui relembrar grandes momentos, um momento de cada James Bond, um grande momento de cada James Bond. Era um momento muito bacana do Roger Moore no Espião que Me Amava, quando ele tá com o cara lá no prédio segurando ele pela gravata, perguntando, ó, onde está Fekash? Onde está Fekash? Where's Fekash? Where's Fekash? Pyramids! What a helpful chap. Fizeram referência depois de Enquanto Tom of Solace e não ficou igual. Não, ficou uma merda. Ah, eu vou, cara. É, porque é rapidinho também, né? O cara só segura e ele já. Pum, já. Do Dalton, cara. Aquela sequência de aventura do Deliver the Lights, cara, dele pendurado no carro, é muito louco. Bom, a maior parte foi ele mesmo que fez, foi o Dalton que fez, é bem, bem bacana aquele começo. Do Roger Moore, eu acho que é imbatível ele chutando o carro do precipício. Eu acho. A cena mais James Bond de toda a carreira do Roger Moore, apesar dele achar que essa cena é a única que o James Bond dele não faria. É o que a gente já tava esperando pra época, né? O chega do James Bond galhofa, tá na hora do James Bond, tipo, matar alguém é sangue frio. Isso é um pouco mais brutal, né? Do Timothy Dalton, cara, o Timothy Dalton é um pouco difícil você selecionar uma cena que a cara dele, apesar do License to Kill por inteiro ser um filme a cara dele, não tem nenhuma cena muito marcante, eu não vejo, pelo menos. Então eu vou ficar com o esqui do violoncelo, que eu acho. É uma cena muito Roger Moore. Ela é muito icônica pro filme, né? O filme inteiro, se você for resumir em uma imagem, é aquele violoncelo. Cara, então meu momento do Roger Moore, seguindo um pouquinho na trilha, vai de uma morte sangue frio também. Na minha opinião, a morte do Carl Strowman. É, isso que eu citei durante o cast, cara. Então, a morte do Carl Stromberg, porque ali que eu vi que realmente falou, pô, o Roger Moore agora tá realmente um pouquinho mais animal, vai. Você já deu o máximo, Stromberg. Agora é a minha vez. Querendo liquidar a fatura ali mesmo. Deu seu tiro, agora eu vou dar os meus, né? Isso, é sem contar que momentos antes ali ele... Dentro do elevador, esperando pra subir. Ele abre as pernas, assim, pra não cair no buraco do... Dá um espacate, né? Então, cara, ali pra mim também foi sensacional essa parte. Agora, falando de Dalton, eu sempre gosto de destacar a cena na qual ele começa a se questionar como um agente secreto, vai. Por exemplo, no The Living Daylight, quando ele tá com o Sanders e dentro do carro ele fala, ó, eu vou te reportar pro Amy, ó, você não podia ter não matado essa mulher, não sei o que. Ah, Dani, você pode falar aí, não tô nem aí, se ele me demitir, beleza. Na cena quando o M revoga no License to Kill a licença para matar o James Bond, você vê realmente, tipo, puta, ó, obrigado, não sei o que, agora eu consigo fazer meu trabalho que eu quero fazer. Exato, por uma causa maior do que simplesmente uma missão. Por uma causa pessoal dele. Essas são cenas que eu sempre destaco, mas se for para escolher uma, a sequência final do License to Kill nos caminhões, ele andando em duas rodas, desviado um míssil, cara, sensacional também. Eu gosto muito da conclusão dela, né? Porque até então o Sanchez não sabia o porquê o Bond tinha traído ele, né? O Bond estava se fazendo por um aliado dele, né? E aí ele pergunta, né? Você poderia ter tido tudo. O que o Bond fala, né? Você não quer nem saber por quê. É, e aí ele mostra ali o isqueiro que ele ganhou da Bella e do Félix. Curiosidade. É um isqueiro, né? O lance é chama, né? É. Tá a chama daquele tamanho, velho. Não é isqueiro. Sendo aquele ano de duas rodas no caminhão. O dublê que fez aquela cena, eles tinham instalado umas rodas na lateral do caminhão caso ele tombasse, pra não perder a cena e tal. Mas o dublê que fez essa parte aí, não precisou nem daquelas rodas laterais. Ele conseguiu equilibrar o caminhão certinho. Imagina se caísse, tombasse, né? Precisava realmente das rodas, porque aí eles iam perder a cena, né? Sim. É, eu acho que James Bond funciona muito quando as cenas de ação são averas, pra valer. A do carro fazendo a volta, o twist com um apito horrível é muito legal. Legal. É, tirando uma pita é muito legal. Essa é super legal. A cena do bot, o mundo não é o bastante. O bot faz o 360 também é uma cena feita a vera. As capotagens do Cassino Royale também são uma cena feita. Sabe, essas coisas são James Bond. Roger Moore, começo de Octopus, né? Ele tá fugindo dos capangas, ele pega um mini jato, começa a ser perseguido por um míssil. Tem um hangar inimigo. Ele foge do míssil, entra no hangar e os caras estão fechando a porta pra fechar com ele lá dentro do hangar, né? Só que ele consegue passar por uma fresta. Na hora que os caras fecham a porta do hangar, o míssil acerta o hangar e explode ele inteiro. Outra cena feita com efeito prático, cara. Foi excelente. Cara, infelizmente, esse dá pra perceber, né, que é efeito prático. Em uma das cenas você consegue ver a barra de ferro que tá segurando o avião. Do Timothy Dalton, eu vou pegar uma cena que não é uma cena de ação, mas enfim, mostra muito do que é o bond do Timothy Dalton, né? A Bella, né, depois do casamento, ela tira, acho que não lembro o que ela deu, acho que era uma parte do vestido dela de casamento, né? É a liga, né? E aí ele fala assim, ó, quem ficar com isso é o próximo a se casar. Ele antes já meio que diz que não precisa jogar pra mim. Ela joga, ele pega e faz uma expressão, cara, no rosto, fazendo referência ali a Tracy, né, cara? Só aquela expressão ali, ele não diz nada, ele vai embora. Mas sabe, você vê um peso ali, realmente você vê que é um cara amargurado, realmente. Que ele tem uma. Uma coisa que você vê, atuação dos outros bondes. Né? Exatamente, você vê a atuação, ele consegue passar. Cara, numa expressão o cara consegue, sem fala, passar muito ali, cara. Você consegue entender muito bem aquilo. E é uma grande cena, cara. É ótimo. Parabéns, Timothy Dalton. Fez dois filmes, fez um grande trabalho. Tá marcado, né? É interessante isso. A gente é fã de James Bond, porque cada Bond tem o seu estilo, né? A gente vai assistir Spectre logo mais pra ver um James Bond de um novo estilo completamente diferente, mas com as mesmas características, algumas, né? Enfim. É duas coisas que a gente faz questão de propagar. A gente, como fã de James Bond, a primeira é leve a sério o Timothy Dalton, porque ele é o único que fez o negócio direito. Os outros são muito bons, mas eles fazem uma coisa diferente do James Bond dos livros. Sim. O Timothy Dalton não. Ele é o único que faz espelhado nos livros, no personagem que foi criado pelo Ian Fleming. E outra coisa é leiam os livros. Leiam, porque lá sim você descobre quem é o cara e por que, que ele faz sucesso até hoje. Chegamos ao final aqui, Gil não pôde comparecer ao final, né, mas enfim, agradeço ao Gil pela participação dele, e agradeço a galera aqui, os restantes do podcast, né, que é o Lucian e o Sérgio, obrigado pela participação de vocês, galera, a gente vai novamente retornar na parte 3, né. Opa, estamos aí. Acessem o podcast, galera. Bondcast.com.br, nas redes sociais é sempre /bondcastbr. Certo. / Banco de Cérebros, seja Facebook, Twitter, não tem Orkut, né, mas tem o Instagram e YouTube também, acessem lá nossas redes sociais, sempre conteúdo para os senhores, o site está com visual novo, vejam aí, ele está ainda em manutenção, vai ter bastante coisa, e o site é bancodecerebros.com.br, não se esqueçam, e não se esqueçam de comentar, dar o seu feedback, que é importante, assim, para acessar o nosso site, até porque nós temos a parte 3, que vai sair logo mais, né. Logo mais, um pouquinho antes da estreia de Spectre, tá saindo a parte 3. Eu, novamente, agradeço os participantes. Pessoal, grande abraço e até mais. Falou. Falou. Opa. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.